ela é mistério, cheia de segredos. Ele é bagunçado, cheio de defeitos. Toda noite cai na farra, ele toca o terror. E pra faculdade não tá nem aí. Ele tá formado em se divertir, e ela só nos livros, cineminha e computador. Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final um belo casal? Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. Frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. Ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Essa semana nos pegou de surpresa a separação da dupla Fred e Gustavo, que estavam juntos desde 2008 e são donos de sucessos como Lendas e Mistérios, entre outras, né? A dupla vai cumprir a agenda até dia 12 de outubro e a assessoria de imprensa dos cantores diz que os motivos da separação foram desentendimentos internos. Bom, na verdade, o Fred divulgou nas redes sociais um texto se explicando. Disse que há tempos vem analisando sua carreira como cantor, músico e compositor e que estava tomando um rumo que não é a sua verdade, a sua essência musical. E por isso estava insatisfeito e infeliz, apesar de afirmar que estava fazendo a sua parte. Também disse que estava insatisfeito com o gerenciamento e condução da dupla por parte do seu empresário, que é também o seu parceiro Gustavo. E como tudo mudou desde que ele tomou a decisão de se casar esse ano. Ele termina pedindo perdão a todos nesse momento. O Fred não vai seguir carreira solo, vai se dedicar às composições, à família e à sua saúde. O Gustavo continuará com o projeto Fred e Gustavo, mas com um novo Fred. E mais uma notícia de desentendimentos. Luan Santana afastou Anderson Ricardo de Souza, seu empresário há 7 anos, do cargo de administrador de sua empresa. O motivo não foi divulgado, pois o processo segue em segredo de justiça. A administração da empresa e gerenciamento artístico da carreira do cantor passa a ser exercida exclusivamente pelos sócios Luan Santana e Sorocaba, que tem 20% da empresa. Bom, junto com isso, uma revista semanal de grande repercussão nacional noticiou que Luan estaria processando Sorocaba. O próprio Luan veio a público desmentir, dizendo que Sorocaba é seu parceiro, seu irmão e que jamais faria isso com ele. Sorocaba, além de sócio de Luan, é autor dos principais sucessos do cantor, como Meteor. E estamos vivendo uma semana de expectativas com a visita do Papa Francisco ao Brasil, para se encontrar com jovens na Jornada Mundial da Juventude. E aí eu volto a falar do Luan Santana. Ele vai cantar para o Papa no Rio de Janeiro. Ele foi convidado pela organização da jornada para fazer uma ponte com o público jovem. O Luan interpretará a linda canção Oração de São Francisco. O cantor é católico e tem um crucifixo